3197. Vento 140, grau 509, autorizado a linha de decolar, pista 0. Autorizado a linha de decolar, pista 1. Quatro, Juliette até o portão 09, fica atento à viatura que vai fazer o follow me até o portão. Vai ficar atento à viatura, eu follow me pro 09, no 884. Está colado as 22, controle 2018. Confirmando controle 2025. 120.8, confirmando. 1208, obrigado. Salvador, tá 3197, passando 1500 pés para o nível 360, na frente da Éolida. Tá 3197, contato radar, subindo para o 360 após 2000 pés, autorizado valida. Tá falando de tudo direito, Aleda, tá 3197. 3197, chame o centro Recife, frequência 125.45, que é alternativa 1251. 1254-1251, para o Novo Salvador, é o Gol número 3, gente da Tango, autorização Brasília. Gol no 613 para Brasília, está autorizado nível 360. Sobre a cola da 10. Cumpre o perfil da saída Arbor, transição Elefa, após decolagem curva à direita, via perfil 17. 5161 no transponder, 120 decimal 8 a frequência do controle. 360 aprovado, decola da 10 curva à direita, na saída Arbor Elefa. É o perfil 17 após 5161 no transponder, 208 no controle. Gol no 613. Cotejamento correto, chama a cola pronta para o próximo quarto. Camarada. Sol Salvador, é o voo 1613, pushback acionamento, posição 4. Autorizado, pushback acionamento, chamar ataque. Autorizado, chamar ataque, gol no 613. Paulo, Salvador, Bolton, tem 1-3 para o táxi, 185 a bordo, antena Galeão. Tem 3 horas e 50 autonomia. Então, autonomia e alternativa, pessoas a bordo e a autonomia, por gentileza. 1-8-5 a bordo, com 3 horas e 50 de autonomia. India Alpha, porto de espera 118.95, altímetro 1010. India Alpha, 118.5010, voo no 1-3. Eu vou no 6-3, boa noite, tá com a tabela da 10. No 3, a linda cola, pista no 0, vento 1 no 20 graus, 08 no 0. A linda cola está no 0, vou no 6-3. Na Barra Mais Vestida Charlie, a sua identificação é na chegada da Mari, voe Duna para a chegada e desça até o 080. Duna vai descer para o 080, Vestida Charlie. Está com a informação aí, Nipó? November para Léo, está autorizado 085 ao nível, decola da 197, cumprindo o corredor Axé, após decolagem direita. Me pede até o final da barra. Aciona 5144 no transponder, 120 do sinal 840. 360 Arbor, gol no 603. Cruzamento correto para acionamento de táxi, 118.95, altímetro marca 1010. Paulo Salvador, gol do 885, informação uniforme. Autorização para Guarulhos. 1885 para Guarulhos, está autorizado nível 360. que vai decolar da 10, cumpriu o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta pé Zulu no 6 Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5166 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Lembrando que a aerovia pé Zulu 10 e Zulu 6. Você vai cumprir o perfil da saída da Euleda Bridge, e quando em Bridge, intercepta pé Zulu 6 e prossegue Bravo Hotel Zulu 13. Euleda Bridge, 5166 no transponder, 208. O controle ligou no 885. Chama o colo pronto pro push. Tá pronto. Autorizado ingresso, a porta é pronta, táxi 190. Vem autorizado a decolar pista no 7, vento 100 graus, 09 nós. Zulu Novembro, decolada os 5-3, controle 20-18. Senta, vai atingindo, já entra já. Controle Salvador, bom dia. Boa noite, só passando com o Zulu Novembro. É com o Zulu Novembro, boa noite, mantendo no meu pé no corredor. 109, vem autorizado, vá direto Ilhéus e suba para o 085. Ajuste em Salvador, 9019. Autorizado direto Ilhéus, 085, 109. Direto Vitor Charlie, desça para o 050. 050? Afirmativo. Ok, 050, direto Vitor Charlie. O 16113 chame Recife, frequência 1288. 288 com Recife, igual no 6103. Em coordenação com a equipe de solo, me chame quando pro táxi, 9885. Vitor Charlie, desça para 3000, ajuste em Salvador, 1090. 3000, 1090, Juliette, Vitor Charlie. Boa noite, CNR 6300, informação é uniforme, passando para o 160 para o 150. 6310, boa noite, na chegada Mare, desça até o 050 e a sua identificação. 050, 0, tá sendo a identificação, pode ir lá na sua escura da presente. Infelizmente não mantém a chegada é o número 2 na aproximação. Tem que manter a chegada na presente. Redução para 2209. Sendo redução 2209, o trem é 3109. Direto Victor Charlie, desça para 2000, autorizado ILS XC, reporte localizado. 2000 vai repassar na lote de lente, desça já. vou no 885. Prossiga. Nós tinha mais de 6 posições livres ali, colocaram a gente nessa posição 9, que só pode girar o motor lá na frente. Próximas aeronaves pode pousar aí, coordenando para colocar num lugar melhor aí. A determinação é da sua companhia junto à Infraero, a gente não pode interferir nisso não, mas eu posso sugerir a ele. Ah, tá ok, obrigado aí. Tá um trânsito complexo aqui, viu? É a Copa. Deve ser. O tratorista não entende o que o cara da Infraero quer, eu fico aqui nesse negócio. Em detalhe, né? Eles fazem um monte de coisa lá e se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Pra gente também não é muito diferente não, comandante. Por isso que a gente reporta tudo o que acontece pra poder respaldar. Tá bom, então. Obrigado. Localizador direto Vitor Charles. Direto Vitor Charles, complete a aproximação final e chame torre com o 8.95. 8.95, muito obrigado, boa noite, direto Vitor Charles. Oi, boa noite, estou falando de direto Vitor Charles. Direto Charles, repórter no seu alto de checado. Reporta. Visual com campo, trem baixo travado, direto do Charlie. Bota na visual, direto do Charlie. Possibilidade de prosseguir para a 17? Posso cancelamento, estou visual do tráfico. Entendido. Atenção, tráfico avistado, reporta para cancelamento, direto do Charlie. Charlie. Cancelar a partida presente, modificar a partida presente. E aí eu abro já aqui para uma base pela direita do 17. Sim, reporta de base no 17 pela direita, cancelado 07, o Juliette Sotiari. Reporta na base pela direita, base para final pela direita do 17, Juliette Sotiari. Passa 2.00 para o 170. 398, oi, Duna, na presente na Serra da Mari e desça para 2.000 pés. Ajuste a 90, 193. Duna na proa, 2.00. São 3858, na chegada Mari, desça para 3 mil pés. Ajuste 190, 190, confirme transporte interno da 3858. Controle, boa noite. O Trip 5218 autorizado inicialmente, 170. Trip 5218, a sua identificação na chegada Mari, desça até, no ideal, desça até o 050. Prosseguindo até o 050. Jet Charlie, 25 graus, 089, autorizado pouso, pista, 17. Livre, pouso no 7, Jet Charlie. Estabilizou no localizador e no glide, hoje, na R6310. Na R6310, complete a aproximação final e chame torre, o 98 decimal 9. 295, obrigado. Controle Salvador, meu cordial, boa noite. Estamos em mesa 2, passando 190, desculpa. 3662, na chegada Mari e desça até o 0 mesmo. 310, eu confirmo a trem baixando agora? Ainda não. O Juliette Seu Charles, 1-1, comando 4-5. Solo, Juliette Seu Charles. Foi travou, isso não é, 0, 25 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Sempre pouso 0, 63, 0. Salvador, boa noite, 1885, da Gol, próximo do Monte 0, 0, 85, após 09 na final, ali mantém, cabeceira 0. Faz 09 na final, ali mantém 10, 0885. Confirme essa velocidade indicada. Está mantendo 270. Gente, mantenha a velocidade. Mantendo 5218, mantenha a velocidade de 250. T52188, Duna, na presente. T52188, copiou o controle? Sim, senhora, na presente, Duna, muito obrigado. Na 3662, mantenha a chegada ao número 4 na aproximação. Controle Salvador, boa noite, passaredo 2224, informação e uniforme, já no ideal de descida. 4224, na sua identificação, na chegada da Mari, desça até o 070. Identificou o perfil da chegada Mari, vamos iniciar a descida para o nível 070, 2224. Recuso novembro, chame o controle Ilhéus na frequência 1201, está a 4 milhas da posição coral. Localizador. Autorizado Ilhéus, reportaria localizador, 1398. Para 3858, desça para 2000 pés, ajustando a 010. 2000, para 3858. Confirma a frequência do... A torre, confirma a frequência do solo, por favor. Frequência do solo, 2109. 209. 1885, vento 100 graus, 109. Precisando de colar pistão 0. Livre de colar pistão 0, igual 1885. Autorizado manter high speed. Boa, prossegue via Alfa Juliette por meia dúzia. Alfa Juliette, 26, 62. P5218, velocidade 2309. Reduzindo 23097. Boa noite, 85, decolado 216, controle 20.8. 20.8, boa noite, 85. Controle Salvador, boa noite. 1885 da Gol Decola, da Euleda. Gol 1885, contato radar, subindo para o 360, após 2000, vou direto Leda. Após 2000, direto Leda. Gol 1885. 5218, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 040. Seu limite ao localizador. Esquerda 040, limitado ao localizador. 529. Quer que reduza mais a velocidade, então? Mantenha 230. É, tenho forma o tráfego na sua posição de 3 horas a 4 milhas. É o banho 320. Ok, senhor. Estamos com ele no visual aqui. 3662, esse hotel 050. Autorizado 050, está 3662. Dois dois dois quatro, desce até o zero meia zero. Ciente, zero meia zero, dois dois dois quatro. Três nove oito, estabilizado. Salvador, boa noite, afirmativo. Torre, uma noite, decimal nove cinco. Dois nove cinco, boa. Uma boa noite, ao gol 1398. 1398, vento 100 graus, 109, chega trem de pouso, autorizado pouso, pista no zero. Trem de pouso chegado, visual da pista. Dois no oito, iniciação para 2009. 200 mais 510 no oito. Desço até 3000 pés, o ajuste permanente. Prosseguiu 3000, ajuste permanente, 510 no oito. 5218, redução para 1809. 7180.